again? Tenho, mantenha-se em contato nos olhos 510, o poste para interceptar o corredor Oxé. Phoenix? 077 clear to push back and set up and park ready for a taxi. Quatro dois zero meia pronto para a Copa Recife. 4206, autorizado o plano para Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, o Caracaju é subida, curva à esquerda após a decolagem, 5153 é o código, 1208 é o controle. Senar Leão 143, boa tarde, está na minha estação, chegada bom, se vê se mantém a nível 050. Gol no 601, livre das restrições de atitude na posição bom, se desça para 4 mil pés, ajuste 1017. Correto, chamo para pushback e acionamento. Salve Salvador, boa tarde. Com 67 com a informação papá, a autorização Brasília. 3567, autorizado plano para Brasília 380, via Pesulu no 7. Arbor LF é a subida. Curva direita após a decolagem. 5150 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Brasília no 380, Pesulu no 7, Arbor LF a saída. Após a decolagem, 5150 é o transponder 208, controle transmissão. Correto, chama para pushback e estacionamento. Está pronta já para o pushback e estacionamento. Qual o portão que se encontra? É o portão 3. Atenção de pouso. Guarda, menos 2. Mantenha-se 500 pés. Na linha do litoral, reporte. Se siga no sobrevoo. Siga. Autorização cópia 8390 aprovada. Boa noite, 56, autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, na Peru Whisky 58, nível de voo 390, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle Salvador Pérez, frequência 120.8, aciona 5146, gol no 856. No 46, cotejamento correto, gol noite 56, portão 2, chame pronto para pushback, acionamento 3567, confirme problemas para o pushback, senhor. Não, já vamos iniciar, senhor. 62, está livre o pouso na 10. O vento é 120 graus, 099. Repouso na 10, 120 com 9, eu vou 1692. No PAT 3, livre acionar, chama para início de táxi. Livre acionar e vai chamar para início de táxi. 354 no 5. Paulo, boa noite. Comer aqui de 2, pushback acionamento. É o número 2 no setor, aguarde no 856. Aguarda. Condor 077, stand by for taxi. Condor 077, taxi approved until Abeam Gate 06. Abeam Gate 06, call me Abeam Gate 06 to proceed to taxi, Condor 077. Direita 219, o solo. Direita 219, bom. 4 horas, terra com. Índia e Alfa, ponto de espera, chave torre 1895. Índia e Alfa, 1895, no ponto de espera, o Tran 3567, pode. Paulo Salvador, boa tarde, vou no meio no 2. No meio no 2. 2, Príncipe Gabriel, fechamento da Juliette. Tower 077, clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact tower 118.95. Salvador, boa tarde, Tentro 3567, está autorizado a alinhar e decolar da 110, vento é 140 graus, 612 nós. Voo número 2, é uma deposição antes da Juliette, portão previsto ao 02, encontra-se ocupado. Condo 077, road short, runway 10. Confirme. Frequência livre para congelação, não há tráfego que se reportar no setor. Estabilizado, bom 601. Gente, complexo canal de metrô, Rio Nonoida, decimal 95, bom pouso. Confirmar a frequência? 1895. 1895, bom 601. Decolado aos 33, chame o controle, 120, décima 8. 1208, 3567, boa noite. Torre Salvador, boa tarde, gol 601, está passando o Indiacar. Boa tarde, gol no 601, avistado, o ajuste é 10 no 7, está livre o pouso na 10. O vento é 150 graus, 079. Livre o pouso na 10, confirmado o vento? 150 graus, 150 graus, 079. Obrigado, livre o pouso na 10, bom 609. Essa posição aqui tá bom para o 104. Perfeito, tá ótimo, agradecida. Xenar 6143, o 3 ADLS, sexo IP, estou no zero, reporte estabilizado. 6143, reporte estabilizado. Condo 077, set the Boeing 737 landing. After clear line up and maintain runway 10. After line 737, runway 10. 567 pode ir direto ao Arbor. Autorizado a rua da presidência. Autorizado a Arbor 3567. Oi, Salvador, boa noite. Eu sou o 3554. Era da 17. Bom. Gente, mantenha o ponto de espera 3545. Vai manter, 3545. Eu vou no 601, no solo 35. Direita 1219, ao solo. Direita 219, com solo. Vou no 601. Solo, gol 1601, quebrou no pescoço. 601, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, 1601. Gente, a linha a partir da Charlie, o 35415, e aguarde a autorização de decolagem. Vai alinhar então e aguardar a autorização de decolagem. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 097. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajustado no 097, voo 1856. Voo no 612, ingresso Juliette, portão 02. Para o 601? 1612 para o 2. 601, a mensagem foi para o 612, ok? É, certo. Reportando a Juliette, no 601. Fala, Salvador. Boa, web 6720, informação babá. 6720, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10. Subida da El, Leda Bridge, curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5160 e o controle em 120 decimal 8. 0 Galeão 360, pêndulo anunciado, via calada 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5160, controle em 120 decimal 8, 6720. 6720, com fechamento correto, chama para pushback e estacionamento. 120. Da 10. O vento é 150 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem, 354. Oi, boa noite, 56, ponto de espera, cabeceira no zero. Boa noite, mantenha o ponto de espera, o voo no 856. Mantenha, boa noite, 56. Salvador, boa noite, é o 6143, final, baixado, checado, estou no zero. Boa noite, o Oxenai 6143, aguarde a autorização de pouso, ajuste ao 0017. 0017 aqui. O Oxenai 143, pistão no zero livre, está autorizado o pouso, o vento é 150 graus, 079. Ok, diga pouso na 0614. O trip 5415 decolado aos 39, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, trip 5415. Controle, boa noite, é o trip 5415. Dan 3567, copiou? Dan, não copiei, certo, prossiga. Sendo agora Recife, na frequência 1260, secundária 1288. 1260, 1288, com Recife, 3567, boa noite. Boa. Controle, boa noite, o trip 5415. Trip 5415, boa noite, contato radar, saída coral, submantenha 1140. Subindo para 140, trip 5415. Alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, boa noite 6143, no solo 4 anos, direita 129. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Xanar, 6143, livrando na 6143. 6143, prossiga via alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette. Zero, o vento é 140 graus, 5 nós. Autorizado a 40, vencendo no zero, boa noite, 56. Eu tô gosto que ele é MFS, na minha indicação, chega da Mari, deixa e mantenha nível 050. Voo no 601, ingresso via Juliette, portal 04, vai ficar apenas ao atento ao início do táxi do Oxané, do Airbus da Oxané. Gente, ingresso Juliette, posição 04, atento ao Oxané no táxi, ou no 601. 060. Alfa Juliette por portão no zero, aqui nenhum passo. Controle Salvador, o trip 5415 está cruzando 060. Autoriza direto Ilhéus. Autorizado Ilhéus do presente, 5415. Plano Ilhéus, o trip 54 no você. Controle Salvador, boa noite, está 3894, presidente da Papá. 08, boa noite, 56. Decolagem 5161 é o código transponder, 1208 é o controle. 61. Autorizado 200 para o Beretta Conquista, decolo da 10, curva direita, saída para bordo, transição em aberto. Segundo 61, um transcone, transcone, controle 120, decimal 8, 352, 59. Foi 320, descendo para nível 050. É 201, o completar o alinhamento está livre, a decolagem da 10. O vento é 140 graus, 5 nós. Boa noite, Salvador. Boa noite, Gol. Noite 56, cruzando. Vai cruzar o 050. Boa noite, 56. Boa noite. Contato radar, saída PUCA. Sub e mantenha 390. Sub e mantém 390 na saída PUCA. Gol. Noite 56. 6720. Portão 612. Livre acionagem para emitir. Autorizado, repórter táxi na 360. 6201, decolado aos 46. Chame o controle, em 120 decimal 8. 208, SN6201, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite. Mantenha na linha no litoral, reporte através do barco de Iguaçu. On 207, contact Recife now on frequency 126.85, enable 125.45. 685, and say the second frequency again, please. 126.85, if enable 125.45, on 205. 12685 and if unable 125.445 Condor 077. Tran 3894, livre de restrições sobre a posição mar e desça para 4.000 pés em forma ajuste 9097. 4.1097, restrição de mar 8.94. Xener 6201, decolou passando 3.000 pés. Xener 6201, boa noite, contato radar, saída da L da Bridge, sub e mantenha 360. 360, autorizada da L. Mantenha a pista da saída, Xanem 201. Manter a saída, Xanem 201.